E o primeiro, eu vou chamar Rui Pedro Caramês, que vem aqui falar. Tem o mesmo esquema, já sabe como é que é. Ora bem, então eu tenho eu o privilégio de fazer o arranque desta corrida de meio fundo. Ora bem, o que vos trago hoje aqui é, provavelmente, e antes de começar, pegando na estatística, quantos dos que estão aqui atualizaram o Facebook hoje a dizer que estavam cá? Ok? Portanto, já temos um número considerável. De facto, este é o fenómeno emergente que assistimos hoje. Ou seja, hoje em dia vestimos uma identidade online e deixamos um rastro que nos passa um pouco por todo e que de alguma forma é transmitido para as pessoas que nos rodeiam, no fundo tudo aquilo que nós deixamos na rede, tudo aquilo que nós fazemos. E essa presença, obviamente, que tem assumido aqui alguns contornos de algum exagero, alguns contornos, eventualmente, de algum excesso de entusiasmo neste fenómeno emergente das redes sociais. E a questão que nós todos debatemos é que, de facto, dentro de todo um conjunto de coisas, de aspectos que mudaram as nossas vidas, temos também a grande questão, que é perceber de que forma é que nós podemos rentabilizar a nossa vida e conseguirmos ter a nossa vida online e termos, no fundo, a nossa vida offline, que é essa que nos garante, em certa parte, e falando aqui para a grande maioria de pessoas offliners, e este drama vivemos-lo praticamente quase todos os dias quando andamos numa corrida desenfreada pela atualização dos Twitters ou pela dos Facebooks. Quem é que daqui comemorou em julho o dia da dependência da internet, por favor? Ok, parece que ainda não tivemos muitos clientes. Bom, de facto vivemos este fenómeno de uma forma muito, muito gritante. Aquilo que penso que é importante numa fase inicial é que vocês pensem que, de facto, antes de entrarmos neste mundo e neste universo, nesta segunda parte desta vida online, temos que perceber para que é que a utilizamos e com que propósito o fazemos. E essa primeira explicação vai determinar, de certa forma, se a nossa utilidade destas redes sociais, se nós vamos ser capazes de a controlar e não sermos controlados por essa mesma realidade, fazendo com que este use um uso efetivo e eficaz. Por outro lado, devemos também criar aqui algum constrangimento de tempo e alguma disciplina, fazendo com que aquilo que estamos a criar e aquilo que estamos a colocar online seja efetivamente um aspecto importante e pertinente da nossa atividade e daquilo que nós queremos passar. Temos de perceber também que não andamos à caça e não andamos numa corrida de 5 minutos à caça de muitos seguidores, e perceber que esta corrida provavelmente é uma corrida de longa duração onde acrescentamos valor. Porque é de facto acrescentar valor que vamos ter certamente os nossos seguidores a fazerem-no de uma forma natural e de uma forma simples. Esta naturalidade com que as pessoas nos procuram também tem a ver com o uso de um conjunto de ferramentas importantes para maximizarmos a nossa presença. Elas passam por um conjunto variado de pequenas ferramentas que estão disponíveis e que nos permitem, quer através da utilização destas plataformas, destes blogs, quer também com a possibilidade de, através de algumas plataformas, nós podemos atualizar rapidamente toda a nossa presença online e que, em muitos dos casos, ela já tem, digamos assim, uma presença muito significativa, espalhada por muitas das redes sociais e dessas plataformas e desses sites e desses espaços de alocação de vídeo, que também é, hoje em dia, dos aspectos mais importantes. Para além deste, a importância também que é de podermos utilizar outros mecanismos, como os RSS, que nos permitam, muitas das vezes, 5 minutos após o início das nossas atividades laborais, podermos ter uma noção rápida e o passar rápido sobre toda aquela que é as grandes notícias da nossa área de especialidade, da nossa área de negócio. Ou até pequenos aplicativos que nos ajudam em atividades tão repetitivas como são responder a pequenos convites que nos são feitos e formulados pelo Facebook ou pelo LinkedIn e que muitas das vezes nos ajudam a apertar um bocadinho o nosso programa para que como eu vos continuei a explicar, sermos nós a controlar e não sermos nós controlados. E neste programa especial, e porque tenho aqui uma costela também ligada à área de desporto, acabo por vos apresentar alguns planos, que estes acabam por ser só apenas figurados, para vocês perceberem que é através da utilização de algumas destas pequenas rotinas que vos vamos fazer, ou que vamos ter certamente, uma presença mais disciplinada nestas redes e não tão absorvente. Agora, é importante que vocês pensem que o controle das emoções é muito relevante para não nos criarem situações desagradáveis de desemprego. A filosofia de ajudar os outros, porque essa nos vai dar também a perspectiva de ganho, e a perspectiva também de perceberem que esta autenticidade quer dizer que o meu aspecto online é exatamente igual ao meu aspecto offline. Okay? Muito obrigado.